alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, menino. Olá, menina. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja, o horário que seja que o programa esteja. É que muitas rádios retransmitem o programa às vezes à noite, outras à tarde, outras pela manhã. Então, onde quer que você esteja, no horário que esteja também. Meu abraço, tudo de bom, felicidades. E aí, como é que foi o seu Natal? Comeu muito peru? Comeu? É, comeu muita leitoa? Ó, cuidado para não ficar muito gordo, hein? É, a gente tem que tomar cuidado nessas épocas de festa aí, porque a gente come um pouco mais exageradamente, menino. Aí quando entra o ano novo, para perder esses quilinhos a mais aí, dá um trabalho. E quando a gente fica velho, principalmente, para você engordar é daqui para ali, mas para perder aqueles quilos a mais... É uma luta feroz. E principalmente que não pode, né? Quem tem problema de articulação, quem é velho, aí é que o bicho pega. Quem tá de mais idade, aí tem problema de articulação, tudo dói e fica mais pesado. E aí tem que emagrecer na marra. E como é que faz para emagrecer? Não tem. Tem gente que tem uma dificuldade terrível para emagrecer. Eu até que não sou tão difícil assim de emagrecer, não. Mas não é fácil também, não, viu? Aí tem que trancar a boca mesmo. Aí a única solução para emagrecer é trancar a boca. Mas espero que você não tenha cometido exagero. E até porque ainda tem o ano novo que vem aí. Mais festa, mais comemoração, mais comelança, né? Falei, Maurício, por que você está lembrando isso? Mas é verdade. É verdade, a gente tem que estar aí preparado. Porque afinal, fim de ano, começo de ano, para terminar um ano e começar o outro, é sempre desse jeito mesmo. Não tem como ser diferente, não, né? Mas, gente, daqui um pouquinho eu vou trazer a carta. Vou dizer aí quem é a carta destaque, qual é a carta destaque de hoje. Mas eu já começo o programa com a Lei Aladim cantando. Não vá! Roda lá, menino! Roda, roda! Feche os olhos e adormeça em meus braços, meu amor. O adeus pode esperar, mas essa noite por nós dois. Sei que pássaros feridos não podem voar e que nós não fomos feitos pra nos encontrar. Onde estamos, nosso ninho, não vão te afastar de mim. Sem teus braços eu já nem sei existir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado, em nossa cama. Não vá, não. Seu calor com quem te ama. Não vá, não vá, não vá. Um motivo eu tenho a mais a cada instante. Quem sou eu neste lugar sem você pra calentar? Não vá, não vá, não vá. Pra mim é um eterno esperar. Dos teus lábios é que vem a força pra me sustentar. Em teus olhos eu encontro razões pra viver. E você se encaixa em mim como uma luva. Mais de mil e um motivos tenho pra você não ir. Essa noite não foi feita pra partir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado, em nossa cama. Não vá, não vá, não vá. Compartilhe seu calor com quem te ama. Não vá, não vá, não vá. Um motivo eu tenho a mais a cada instante. Quem sou eu neste lugar? Não vá, não vá, não vá. Olha, a carta destaque de hoje é uma cartinha que veio de onde é mesmo, rapaz? Cadê a carta, Maurício? Pega a carta aí, rapaz. Ah, tá aqui. É, ué, é lá da cidade da minha amiga Vânia. É a carta da menina apaixonada e triste de Pouso Alegre, em Minas Gerais. É a carta lá, é da mesma cidade, da Vânia Rocha, né? Minha amiga que é locutora da rádio lá de Pouso Alegre. Então, menina apaixonada e triste de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Já, já, a sua carta de destaque, tá bom? Eita, vamos conhecer a historinha dela. Vamos saber o que é que ela tem pra dizer pra gente aí. Mas agora, vou trazer uma música internacional. Annie Murray, Just Fall in Love Again. Roda lá, menino, roda, roda. Dreaming, I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And though just fall in love again, just one touch and then it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Minha querida amiga Maria Gorete de Freitas. Ô, menina, tudo bem com você? Grande abraço, minha fofa. Feliz Natal, mesmo já que passou ontem, mas Feliz Natal e desejar um feliz ano novo para você. Ela colocou para mim uma frasezinha aí, também muito bonitinha no Face. Olha, é melhor ser amado por poucos, mas de coração puro, do que por muitos de coração vazio. É isso aí. A frase por si só já diz tudo. Não há necessidade de eu dizer mais nada, né? É, porque que adianta você ter aí um caminhão de amigos, mas pessoas vazias que não acrescentam nada na sua vida. De repente você tem um ou dois amigos aí, mas que são pessoas de coração tão bom, coração tão puro, que vale por um exército inteiro de pessoas, né? Então é isso aí. Muito boa essa frase. Maria Gorete de Freitas, obrigado, tá, minha querida? Um grande beijo pra você, felicidades, viu? Olha, tem uma dobradinha aqui agora. Eu vou rodar o Evaldo Braga, Eu Só Quero É Lhe Ver. E depois, o João Mineiro e o Marciano, As Paredes Azuis. Vamos lá, roda, menino, roda. Eu só quero é lhe ver, para nunca mais chorar, pois distante de você não consigo mais ficar. Minha vida é vazia, já nem posso mais cantar. Vivo sofrendo, querida, e a todos reclamar que o destino acabou todo o nosso imenso amor. E agora o que farei? Pois nem mais sei quem eu sou. Nesta cidade todos têm felicidade, só eu fico a lamentar. Eu só quero é lhe ver, mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra, só lhe peço por favor, creia em mim sinceramente, em nome do amor. Neste momento você, sei que está a me escutar. Eu só quero é lhe ver, para nunca mais chorar. Eu só quero lhe ver, amor. Eu só quero lhe ver. Todos têm felicidade, só eu fico a lamentar. Eu só quero é lhe ver, mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra, só lhe peço por favor, creia em mim sinceramente, em nome do amor. Neste momento você, sei que está a me escutar. Eu só quero é lhe ver, para nunca mais chorar. Eu só quero é lhe ver, mas você onde andará? Eu só quero é lhe ver. Já se vai mais de uma semana sem você, e eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós, tudo se tornou um caso sério, e por fim foi terminar em adultério, que muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade sem igual, fumaça de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Olha aqui, espécie de amor que você me deu, me fez gostar assim, me esqueceu, me fez acreditar sem merecer. Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes, deixou minha esperança toda vez. Depois tirou a cor do meu viver. Aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é meu. Uma saudade sem igual, massa de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Eu tava falando desse negócio de festas aí, que a gente engorda absurdo porque come de uma forma exagerada. E tem muita gente que faz aí as suas resoluções de ano novo e escreve no papelzinho tudo aquilo que ela vai fazer e deixar de fazer no ano novo. Mas no fim da história acaba não cumprindo nenhuma delas. E eu tenho certeza que para a maioria das pessoas, uma das resoluções de ano novo é essa: vou fazer regime, vou fazer dieta para perder peso. Mas chega na hora H, na hora do vamos ver, quem é que diz que faz? Quem é que diz que dá conta? Mas não dá mesmo, nem por decreto a pessoa não consegue fazer regime. Eu mesmo já desisti. Esse negócio de fazer regime? Já passei muita fome quando eu era, né? Passei muita fome quando eu era criança. Muito, passei muito mesmo. Quando eu era criança, tinha, às vezes, não tinha o que comer. E agora que eu estou mais, como dizer, eu posso conseguir ter aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero comer, eu tenho facilidade de adquirir, eu vou ficar me privando, passando fome. Mas nem por decreto, mas não faço mesmo. Mas nem de maneira e bananeira. Ora, ora. Não, aquele tempo de criança foi muito duro, foi muito triste, muito sofrido. Como eu tenho certeza que para muitos de vocês que estão me ouvindo aqui também, deve ter sido. Deve ter tido aquela dificuldade, aquela necessidade de ter as coisas dentro de casa e não tinha, não é? Então, para mim foi assim. Mas, então hoje que eu tenho condição de ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, e eu vou ficar aqui fazendo o regime. Mas tem gente que, por uma questão de saúde, por uma questão de necessidade física e psicológica, é obrigado realmente a controlar um pouco a boca, porque tem a tendência à obesidade. Tem tendência a engordar de uma forma exagerada. Aí a coisa fica pior. Então, entre dos males, o menor. Aí passar uma certa dificuldade até que é compensável. Agora, passar privação, passar fome,

que fale, que se explique, sim, como tem que ser feito o sexo, com segurança, com responsabilidade, que se faça o sexo de uma forma consciente. Agora, ficar estimulando como colocar essas fotos eróticas aí, é colocar a foto erótica de um casalzinho de jovens aí, colocando a vagina, colocando o pênis do rapaz à mostra, isso aí é um absurdo. Esse tipo de coisa jamais deveria ser colocado, porque nós temos que ver que temos crianças ainda que estão em fase de formação. E essas crianças pegam a cartilha dessa aí, elas vão ficar totalmente confusas. Ah não, que isso é a liberdade que tem que dar para a cabeça das crianças. Esses pseudos, como é que é? Esses pseudos didatas aí, que fazem aí essas porcaria, não imagino as consequências danosas que pode trazer para a cabecinha das crianças, né? Então, nesse ponto, eu sou quadrado, sou antiquado mesmo, viu? Sou antiquado mesmo, acho ridículo ver essas coisas aí, querer ensinar essas coisas para nossas crianças. É coisa que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, que os próprios pais têm a obrigação de ensinar para os seus filhos. Olha, o Zé Roberto vai cantar agora, Brigas de Amor. Vamos lá, roda, menino, roda. Eu devolvi suas cartas e reclamei meu retrato, tudo isso porque briguei com você. Eu não telefonei, você não me procurou, tirei a aliança, você tirou meu cordão, tudo isso porque briguei com você. Você jurou nunca mais me amar, eu prometi outro amor procurar, tudo isso porque briguei com você. Ao seu coração e eu ao meu, também enganei, eu lhe adoro e sei que você gosta de mim. Eu lhe adoro e sei que você gosta de mim. Minha gente, daqui um pouquinho vamos ter a nossa carta de destaque de hoje, viu? É a carta da menina apaixonada e triste de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Eita, eu tava lendo a carta, eu falei da minha amiga Vânia Rocha e tem alguma coisa a ver sim. É, tem alguma coisa a ver lá com... Ela deve ser ouvinte da Vânia Rocha, essa menina apaixonada e triste de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Já vamos conhecer a carta de destaque dela, tá certo? Mas, olha só... Crescer custa, demora, esfola, mas compensa. É uma vitória secreta, sem testemunhas, onde o adversário somos nós mesmos. Sabe quem escreveu essa frase? Marta Medeiros. Ela realmente tem assim frases lindíssimas, frases maravilhosas, e eu sou fã da Marta Medeiros. O que ela fala aqui, eu acho que ela é uma psicóloga. E o que ela... O que ela escreve, as frases que ela escreve, são frases de autoestima, são frases que elevam a autoestima da gente e que elevam o nosso moral. Muito bom. Então, olha, crescer custa, demora, esfola, mas compensa. É uma vitória secreta, sem testemunhas, porque o adversário somos nós mesmos. Então, quer dizer, nós estamos lutando contra nós mesmos para poder crescer e para poder ter a grande vitória. Muito bom. Olha, os Beatles vêm aí agora. Day Tripper, Day Tripper. Roda lá, menino, roda, roda. Música. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Uai, isso. Hoje parece que o trem aqui tá meio esticado, né? Eita, ainda falta mais uma música, daqui um pouco a carta de saque. Então vamos trazer logo essa música? Vamos rodar aí. É o Zé Ricardo e o Thiago. Pode ou não pode? Pode, roda. Pode, roda sim, roda lá. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, deixa comigo. Beijar na boca pode, fazer gostoso pode. E se apaixonar, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode. E ligar outro dia, não pode. Dar presente pode, fazer surpresa pode. E se for aliança, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Ô Zé, que negócio é este, pode ou não pode, rapaz? Ei, Thiaguinho, os gordinhos tá estourado. Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, deixa comigo, beijar na boca pode, fazer gostoso pode, e se apaixonar, não pode. Tirar a roupa pode, morder o pescoço pode, e ligar no outro dia, não pode. Na presente pode, fazer surpresa pode, e se for aliança, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, que decida o meu amor. Pode. E beijar no banheiro? Pode. E namorar com você? Não pode. Fazer loucura? Pode. E dar um perdido? Isso pode. Postar foto na internet? Não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, o que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Bom, gente, agora sim. Então agora chegou o momento, chegou o instante, chegou a hora. É a nossa carta destaque de hoje. E agora? A carta destaque do ouvinte. E a carta destaque, conforme eu disse desde o início do programa, é a carta da menina apaixonada e triste de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Olha só o que ela colocou aqui na sua cartinha. Meu amigo Maurício Fares, está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Olha, Maurício, eu sou a tua ouvinte e ouço o seu programa através da rádio do FM daqui de Pouso Alegre. A Vânia, que é a locutora da rádio, não falei? Né? Aí. A Vânia, que é a locutora da rádio, sempre fala muito bem de você. E ela parece muito sua amiga. Ah, é sim, viu, menina? Eu adoro a Vânia, eu acho ela uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de um alto astral. E por isso mesmo eu tenho um carinho muito especial pela Vânia Rocha, né? Ela que é a locutora aí da rádio de Pouso Alegre. Mas Maurício, eu sou uma moça de 23 anos, mas parece que eu não tenho sorte no amor, não. Parece não, tenho certeza, porque eu já tive vários namorados, mas não deu certo com nenhum. Apenas um desses rapazes demonstrou ser mais sincero e parecia que ele realmente queria um compromisso comigo. Mas eu não gostava muito dele, não. Parecia que eu não sentia tal de química quando estava ao lado dele. Então, eu nunca levei muito a sério esse rapaz. Mas ele sempre insistia que queria namorar comigo. Mas aí eu inventava uma desculpa qualquer e não aceitava que ele me pedisse para namorar com ele. E assim, o tempo foi passando. Olha, Maurício, um dia esse rapaz teve que fazer uma viagem e ele ficou 2 meses fora daqui de Pouso Alegre. Aí, não sei porquê, de repente eu senti um vazio enorme quando me disseram que ele tinha ido embora para sempre. Eu achei estranho na hora eu ter sentido aquela tristeza, porque eu nunca havia gostado dele. Aí, quando foi um belo dia, ele voltou. E quando eu o encontrei na rua, Maurício, senti uma vontade louca de correr e me atirar em seus braços, abraçando-o e beijando-o. Olha, não sei nem como eu me contive. Mas mesmo assim, quando ele me viu, veio ao meu encontro e aí meu coração disparou de emoção. Ele parou na minha frente e me cumprimentou e perguntou como é que eu estava. Aí, Maurício, naquela hora eu disse toda a verdade a ele, que eu estava com saudade dele e com vontade de ser beijada e abraçada por ele. Só que ele me disse que isso não poderia mais ser, porque ele tinha ido a São Paulo para ficar noivo de uma moça que ele havia conhecido e que estava indo embora de vez para morar em São Paulo e se casar com ela. Ah, Maurício, me deu um nó na garganta, uma vontade enorme de chorar. Então eu saí de cabeça baixa para ele não ver os meus olhos cheios de lágrimas. Fui para casa no maior desespero. Antes dele viajar de vez para São Paulo, eu me encontrei com ele mais uma vez. E foi aí que ele me disse que se eu tivesse dito antes que gostava dele, que ele não teria feito esse compromisso com essa moça, porque era de mim que ele gostava. Mas como ele tinha dado a palavra para a moça, iria ser fiel a ela e iria embora para se casar com ela. Maurício, na hora da despedida, ele me deu um beijo na testa e eu senti meu corpo todo tremer. Senti o chão sumir dos meus pés. Eu tive a felicidade ali ao meu alcance e não soube aproveitar. Agora que ele ia embora para viver ao lado de outra, foi que eu percebi o quanto amava esse rapaz. Era isso, Maurício, que eu tinha para te contar. Olha, eu acho que se você puder rodar para mim a música do Bruno Marrone, Se Não Tivesse Ido, ela vai dar certo com a minha história. Agradece a menina apaixonada e triste de Pouso Alegre, Minas Gerais. É, minha querida amiga, essa música do Bruno Marrone realmente parece sim com a sua história. Mas a gente, viu, menina, muitas vezes a gente esquece de olhar as pessoas que estão ao nosso redor com os olhos do coração. E aí deixa escapar a oportunidade de ver que ali existe uma pessoa que poderia nos dar a tal felicidade tão cantada e sonhada, não é? Você desdenhou o rapaz, dizendo que não sentia química, mas bastou ele sair uns dias da cidade e você descobriu que sentia falta dele. Quer dizer, você já gostava dele e não queria admitir isso. E por não ter admitido, perdeu uma grande oportunidade de ser feliz, né? Mas menina, não é por causa de uma decepção que você vai ficar desiludido achando... Não, a felicidade bate outras vezes na nossa porta. Só que dessa vez você não vai fechar a porta na cara da felicidade, não é mesmo? Eu ainda não entendi, foi a razão dele te dizer que se você tivesse aceitado namorar com ele, que seria você a pessoa com quem ele se casaria. Quer dizer, isso aí ele está me dando uma demonstração de insegurança. É, porque se ele vai se casar com alguém apenas por ter dado a sua palavra, sinal que ele não ama essa outra moça. Quer dizer, isso vai ser ruim para ele e para a moça também, né? O correto seria ele ser honesto consigo mesmo e dizer a verdade para outra, você não acha? E ele não necessariamente viria para namorar e casar com você, mas pelo menos agindo assim, ele não vai fazer uma outra pessoa infeliz e ser infeliz também. Eu acho que esse rapaz está fazendo de uma forma errada, viu? Você foi errada, mas ele também está agindo de uma forma errada. Esse negócio de ficar, né, de ficar aí dizendo que vai apenas honrar o compromisso, vai se casar com a outra porque fez o compromisso com ela, isso aí não é uma coisa legal, não é mesmo. Essa música então, eu não sei se essa música do Bruno e Marrone seria certa para sua história não, menina. Mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim eu vou rodar ela para você, tá? Felicidades, tudo de bom. Espero que você entenda que a felicidade bate várias vezes na nossa porta. Agora, não feche a porta na cara da felicidade, não. Quando ela bater de novo, abra a escancara e fala, tô pronta para te receber. Aí você vai ver como é que muita coisa vai ficar, vai mudar na sua vida para melhor. Tá bom, menina? Boa sorte. Tá aí a sua música, então. Bruno e Marrone, é Se Não Tivesse Ido. Roda lá, menino! Pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente. Agarrando em mim, a vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito temporal. É vinho que embriaga o pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro eu não sabia. E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti e não sei onde estás. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito temporal. É o vinho que embriaga o pão de cada dia. Era tão feliz e juro não sabia. Nada é mais difícil que viver sem ti. sei onde estás. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti e não sei onde estás. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Bom, minha gente, por hoje é só. Menina, pra você. Meu amigo, aquele abraço. Olha, gente, até o nosso próximo encontro. Felicidades pra todo mundo. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.